que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe vivendo. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.